Então chegamos ao terceiro episódio da segunda temporada de Agretsuko Atraso Duplo. Agretsuko liga pra mãe e diz que não quer ficar com Shirota. Ela começa a dar uma porrada de desculpas esfarrapadas, que a carteira dele tem velcro, ele usa meia branca com roupa social, ele é do signo de Sagitário e outras coisas do gênero. Ah, mas você não tá com medo de casar, né? Não, não, ele é até um cara legal, ele tem uma vida econômica estável, eu tenho certeza que vai me tratar bem. Então você gostou dele? Não! Não, eu não gostei. Não gostei dele nem um pouco. Eu não quero. Não, não quero. Pode dispensar. Ah, mas e se ele trocar as meias pra preto? Troca ele, mãe. Eu não quero, caralho. Aí abre a fúria, né? Ah, dispensa logo esta porra, caralho. Começa assim o episódio. Bom, aí o que que acontece? A Nai continua atendendo o telefone como se estivesse na casa dele, o que deixa a Agretsuko numa saia justa. Ela tenta chamar a atenção dele de novo, só que dessa vez o Nai surta e bota o telefone na cara dela, mostrando lá que ele tá gravando a reclamação. Por favor, fale aqui. Ah, não, tá bom, deixa pra lá, foda-se. Não tem mais nada, não. Não tem mais nada, não. Aí, na Copa, o que que o chefe porcão fala para a Agretsuko, dona Ana? Dá uma bronca federal nela, né? Porque se o rabidado com o nome desse menino, se o Anai está fazendo as coisas erradas, é óbvio que a culpa é dela. Como ela é incompetente e não consegue fazer ele aprender a atender o telefone. Eu te juro que a essa altura eu já tinha enforcado ele com o fio do telefone, porque, olha, ele não consegue acertar uma vez. Então, a Agretsuko tá, ela tá que não sabe pra onde correr, né? Até agora ela não deu nenhuma resposta pro Anai. Ela, olha, nesse aspecto a Agretsuko tá agindo muito mal, porque ela tá tentando ignorar o problema como se ele fosse desaparecer do nada. E a coisa não só não melhora, como o Anai vai sair com o Fênico, com o pessoal lá do escritório. O Raida convidou ele pra sair e ela, obviamente, quer distância dele. Em parte porque ela tá ocupada com o trabalho extra que o porcão botou pra ela fazer, mas também porque ela tá com o cu na mão olhando pro Anai, né? Que o Anai já tá sendo fonte dos pesadelos da Agretsuko, né? Não, e como ela tá ignorando o problema e o Anai percebe que ela tá sendo ignorada, ele manda mais uma mensagem pra ela colocando prazo pra resposta. Ele agora quer a resposta por escrito e amanhã. Vou servir um café pra nós dois. Nananinananana. Né? Uma reclamação. Aí a Agretsuko fica apavorada e ela propõe pra Washimi e pra Gori, durante a aula de yoga, com a, infelizmente, a única participação do nosso querido mestre Wei Wei, fazendo suas maravilhosas flexões. Infelizmente, ouvintes, nós não seremos brindados com os magníficos conselhos e os poderes transcendentais de mestre Wei Wei nesta temporada, o que, sinceramente, me deixou até um pouquinho chateado, desmotivado. Mas eu ainda tentei assistir o resto da temporada e eu consegui resistir, mesmo sabendo que mestre Wei Wei não estava a toda disposição nesta temporada, mas que seja. E aí, Agretsuko, ela pede para Washimi e para Gori para elas fugirem para Kyoto por causa do Anai, só que ela não fala que é por causa do Anai, né? A Washimi fala: não quero ir para lá, não, porque tá muito ruim, porque a gente vai ter que ir de ônibus e eu não vou gostar de ir de ônibus, não. Aí que a Agretsuko fala que: ah, por que a gente não vai então de carro? Aí a Washimi: não, mas é que eu não tenho habilitação. Aí a Agretsuko: é, eu também não, infelizmente. Ah, pô, mas eu tenho certeza que a Gori tem. E por que que a Gori não pode levar elas de carro, Jorge? É porque ela já sofreu um acidente com o carro dos pais. E desde... segundo ela mesma, ela enfiou o carro dos pais dela num arrozal quando era moleca. E hoje em dia ela tomou trauma, não quer mais dirigir. Eu também tomaria trauma, nunca mais deixava ninguém dirigir se ela enfiasse meu carro num arrozal. Mas tudo bem, não tem problema não, né? A Agretsuko tenta no trem responder o bendito do e-mail do Anai. Ela tentou mil e uma frases diferentes, cada vez mais e mais se ajoelhando. Só faltou ela pedir, implorar o perdão do Anai. Só que, para infelicidade dela, o celular dela descarregou e então ela não conseguiu mandar a mensagem, né? Daí que a Retsuko olha no trem e vê um anúncio de uma autoescola. Oh, que coincidência, não? Estavam falando que precisava dirigir um carro e aparece um anúncio de autoescola. Que conveniente, não? Ah, papo vai, papo vem. A mãe tá lá na casa da Retsuko de novo, naquele sentido do espírito zombeteiro, né? Ela tá lá assombrando a casa da Retsuko de novo, né? Só que dessa vez a Retsuko... Ah, mãe, você tá aí? Que bom. Eu não tomo susto duas vezes, não. O mesmo golpe não pega no Cavaleiro do Zodíaco, minha filha. Então não adianta tentar... Aí, o que que acontece? A mãe trouxe outra foto de encontro arranjado, dessa vez um coelho também. A Retsuko já mandou... É, mas essa daí tava na cara que foi... Não, mas a Retsuko já mandou logo. Você photoshopou essa merda aqui também, né? É, não, só um pouquinho. É quase nada, coisa pouca. Ele é igualzinho isso daí. Não mudei quase nada na foto, não. E aí, vamos nessa? Não, eu tô muito ocupada. Ocupada com o quê? Eu tô treinando um moleque lá na empresa. Ah, e nos fins de semana? Ah, nos fins de semana eu também não tenho tempo. E tá fazendo o quê? É que eu tô, Mac, eu tô. Ah, você viu? Você não tá porra nenhuma, então você vai. Não, não, eu não posso. E por que que você não pode? Porque eu quero tirar a carta de habilitação. Ah, você vai aprender a dirigir? Você? Ah, por quê? Né? Que eu pensei que ia ser uma coisa legal, outra coisa... É, tem razão. Uma coisa bem legal. Oi? É, sim, uma coisa legal. Porque sabe como é que é? Teu pai agora tá tendo arritmia, tá com problema no coração, ele pode, de repente, precisar ir pro hospital, e se você souber dirigir, vai nos poupar bastante tempo e bastante trabalho. Então, sim, é uma boa ideia você tirar a carta de habilitação. Eu te digo até mais, eu pago metade da tua autoescola. Vai lá, vá arrumar a tua carta de habilitação, depois a gente trata de marido. Marido agora não é importante, não. Agora o importante é a tua carta de habilitação. Ela, opa, mãe, obrigado, viu? Que coisa legal da sua parte fazer isso, ó, só, né? Aí, no trabalho, a Retsuko comenta com o Raida que ela vai aprender a dirigir. O Raida acha que ela vai com carro. Não, tá louco? Carro é caro pra caralho. No Japão, então, puta que pariu. Estacionar em Tóquio é uma fortuna. Então, obviamente que eu não vou comprar carro nenhum. Só quero aprender a dirigir. Ah, que legal. Muito bom. Bom saber disso. Aí que ela lembra do caralho do e-mail do Anai que ela não respondeu. E o que que acontece com ela por causa disso, dona Ana? Bom, não vou dizer que ela vai surtar, porque quando ela surta mesmo, ela entra em modo heavy metal, né? Então ela entra, digamos assim, no modo meio surtado, né? Que é onde ela tenta desesperadamente encontrar o Anai para poder pedir desculpas, porque não tinha conseguido responder e tal, tá, e simplesmente ela não consegue encontrar ele. Na verdade, o encontra no almoxarifado, né? Que vê ele no modo surtado dele, né? Aquele zoinho viradinho, aquela cara de eu não sou normal. Pensa assim, o filme Iluminado, tá? Você tem uma noção mais ou menos da cara dele, assim, uma cara meio bem transtornada, né? Só falta com o machadinho gritando, he's Johnny! E não dá outra. Ele faz uma reclamação formal de assédio contra ela, e aí sim que o porcão vai ficar na felicidade, né? Que ele vai dizer, agora eu não sou mais o único. É, isso é daqui a pouco, né? Isso é daqui a pouco. Daqui a pouco, nesse episódio mesmo, que tem essa história. Mas aí, o que é que ela acontece? Ela dá o heavy metal mode na Gretsuko, né? Mas ela só dispara realmente o heavy metal lá no karaokê. Quer dizer, que voltamos ao karaokê! Ela canta as agruras dela lá para o Ashimi e Pagori, que obviamente estavam assistindo ao espetáculo. A gente descobre neste episódio que a Gori nunca entendeu a Gretsuko quando ela canta, porque a Ashimi fala, olha, se ele soubesse dessa música, era processo no, de assédio na hora. Aí a Gori, ué, você entendeu o que ela cantou? Quer dizer, a Gori, ela só gosta do, ela vai, da melodia. Ela vai fazer cultural em japonês. Não tem nenhuma do que a Gretz canta na hora do heavy metal, né? Mas tá bom, é a Gori. A gente não entende se cantar em português. É compreensível. Bom, mas aí a Gori disse que tinha alguns desses anais. Desculpa o cacófato, mas o plural de anai é anais, tá? Então, não reclamo. Que tinha alguns desses anais no departamento dela, mas que ele pediu demissão. A Gori diz que ela ficou triste porque ela queria ensinar o garoto a viver melhor, que o problema daquele garoto é que ele não tinha noção das coisas, e ela falou que realmente ela estava triste por o cara ter pedido demissão. A Washimi, nesse meio tempo, ela diz que esse tipo de pessoa faz isso porque não tem capacidade de cuidar de si mesmo, e eles se blindam com esses comportamentos super protetores. A Aretsuko, sabendo disso, no dia seguinte, ela até, bom, não vou pedir desculpas então pro Anai, de uma forma educada, vamos conversar, sentar, tal e coisa, mas o Anai não está. O Anai pegou folga. E o supervisor porcão fala pra Aretsuko que ele pegou folga porque ele acusou ela formalmente de assédio moral. Tá aí a trollada. Bem-vindo ao clube dos assediadores. Muito bem, o seu primeiro assédio moral. Vão tomar a breja depois do trabalho, tá? Meu, o porcão trollando a Aretsuko pela primeira vez. Eu não aguentei. Porcão é muito escroto, cara. Puta que pariu, cara. Muito bom, mas deixa pra lá. Mas no departamento de trânsito da cidade, a Retsuko se inscreve na autoescola. Ela vai aprender a dirigir. Oh, que legal. Lá ela conhece um jovem burrinho. Um burrinho até bonitinho, não? Um burrinho azulzinho. Né? Ele é bem kawaii, cara. Eu gostei muito desse personagem. Realmente, personagemzinho muito bonitinho. Que tá tomando uma bronca do instrutor de direção dele. O cara parece todo descoladão, despreocupado, riponga, tal coisa, e boceja pra cacete. E assim que termina o episódio 3. Fiquem por aí, queridos ouvintes, e aguardem o próximo Nerd Maratonista. Música.